Muito boa tarde e bem-vindos ao Somotores, sendo que hoje teremos o WTCC, o Europeu de Rallys, que rumou aos Açores, as World Series by Renault e finalizar o Rally Cross de Montalegre. O WTCC rumou à Eslováquia para a terceira ronda do campeonato. Tiago Monteiro conseguiu uma boa qualificação e saiu de segundo. Na primeira corrida, protagonizou-se também a primeira vitória da Honda, por intermédio de Tarquini. Tiago Monteiro conseguiu o segundo lugar e fechar o pódio, também em Honda, Norbert Michelis. Já na segunda corrida, Monteiro arranca muito bem, mas, mais adiante, um toque de Müller faz-o cair para sétimo. Mesmo assim, o piloto português consegue recuperar até ao quinto lugar final. Tom Coronel liderou, sendo que, em segundo lugar, ficou Ivan Müller, que foi protagonista da grande luta pelo segundo lugar, com Tarquini, segue-se Robert Duff e Tiago Monteiro no quinto lugar. No campeonato, Müller lidera com 120 pontos, seguido de Tarquini e Nick Jaeger. Quanto aos rallies, o europeu de rallies rumou aos Açores para o SATA Rally Açores. Roberto Kubica foi, mais uma vez, muito rápido, até desistir. Sendo assim, a luta foi, mais uma vez, entre Jan Kopecky e Craig Bean, com vantagem para o primeiro. Ricardo Moura estreou-se em Skoda Fabia e conseguiu o terceiro lugar, ao passo que o Bruno Magalhães ficou em quarto. No campeonato, Kopecky tem 115 pontos, Craig Bean 88 e Yari Katama 39. As World Series by Renault rumaram a Aragón, em Espanha, para a segunda ronda, sendo que António Félix da Costa participou, como é costume, na Renault 3.5. Félix da Costa até conseguiu uma excelente qualificação para a primeira corrida, mas falta de combustível no seu monolugar fizeram-no partir de último. A corrida foi ganha por Norman Nato, Carlos Huertas ficou em segundo e Sergei Sirotsky ficou a fechar o pódio. O português, apesar de todos os constrangimentos, conseguiu recuperar até nono lugar. Já a qualificação para a segunda corrida foi feita sobre chuva intensa, foi curta e problemática, como demonstram as quatro bandeiras vermelhas que foram mostradas. Félix da Costa consegue partir em nono e recupera até sétimo lugar numa corrida ganha por Huertas, segundo Sirotsky e terceiro Vendôme. No campeonato, Magnussen tem 63 pontos, Vendôme 59, ao passo que Félix da Costa está em quarto com 31. Já Montalegre recebeu a segunda ronda do europeu de Rallycross e que contou com o campeão do mundo de rallies, Petter Solberg. A competição foi feita em várias mangas por eliminatórias, foi protagonizada por muita ação, toques e luta, com carros sempre muito potentes. O fim de semana foi marcado pela instabilidade meteorológica, com vento, sol e neve, que ajudaram ao espetáculo, que contou com muita gente a assistir. Petter Solberg, na qualificação, conseguiu o primeiro lugar, mas, na final, Liandora, em DS3, ganhou. Mats Liessen, em Renault Clio, ficou em segundo e Solberg fechou o pódio. Os portugueses, como era esperado, tiveram de se contentar com lugares mais modestos. No campeonato do europeu de rallycross, Liessen tem 23 pontos, Timerzianov 22, Solberg está em terceiro com 21. Nas rápidas do desporto, destaque para no último fim de semana a luta entre Nelson Piquet Jr. e Brian Scott no final de uma corrida, enquanto que Sebastian Loeb veio correr num Peugeot 208 T16 Pikes Peak na mítica prova norte-americana. Já no próximo fim de semana, o Rally da Argentina é o destaque. Até para a semana.